gostoso. Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Maurício, telefone. Ô Barbosa, quem tá na linha pra conversar com a gente, Barbosa, é o super craque Bromário. Opa, Barbosa, vamos falar com ele. Isso, tudo bem, Bromário? Fala, peixe. E aí, tudo bem? Tudo bom? E aí, Barbosão? Tudo bem, Bromário? Legal, parceiro. Tudo ótimo. Ô Bromário, como é que tá a sua situação aí no Flamengo com a nova diretoria do clube? Olha só, parceiro, os caras já me procuraram lá pra conversar comigo, mas eu não tive ainda tempo, tá certo? Não teve tempo? Aí eu marquei uma reunião com eles pra discutir as paradas lá, entendeu? Tá certo. Você vai se reunir com os novos diretores do Flamengo. E quando é que vai ser essa reunião, hein, Brumário? Olha só, Barbosão, eu marquei pro dia 20 de julho. 20 de julho? Eu falei aqui com a minha assessoria e nós achamos uma brecha aqui na minha agenda, 20 de julho. 20 de julho, tá certo. Agora, por que que eu ando falando aí que na sua saída do Flamengo, eu acho que isso seria uma perda muito grande pro futebol carioca, né? O Rio pode, por exemplo, perder agora um outro astro que é o Túlio, né? Como é que é? O Rio pode perder um outro astro do futebol que é o Túlio. Túlio? É. Túlio? É. Eu acho que eu sei quem é esse cara, peraí. Como acha que sabe quem é o cara, Túlio, Brumário? Não é aquele cara que tem uma cara assim de quem chupou o limão azedo? Não, Brumário, falando sério. Pelo menos no próximo ano o Bebeto já tá confirmado, fica no Rio, não é isso? Bebeto? Bebeto. Bebeto, esse aí eu acho que eu sei quem é. Bebeto não é aquele que parece figurante do programa da Xuxa? Que figura. Ô, Brumário, agora, fica todo mundo falando aí que você tem privilégio no Flamengo, né? O que você pode falar sobre isso? Pô, só, parceiro, isso aí é onda, sacou? Eu não gosto de me misturar com os caras lá que ficam me pedindo autógrafo. Tá certo? Sim, tá certo. Mas os próprios jogadores ficam pedindo autógrafos a você? Pode crer, por isso que eu tô querendo jogar acompanhado do meu segurança. Pera lá, ô. Você tá querendo jogar, entrar em campo acompanhado de 4 seguranças, Brumário? Claro, Barbosão. É que fica todo mundo mexendo o saco, parceiro. Brumário, me dá um autógrafo. Brumário, depois do jogo me dá sua camisa. Pô, é aí... certo. Mas por que você não reclama com o juiz? É porque o juiz fica mexendo o saco também, parceiro. É? O juiz fica lá, Brumário, me dá um autógrafo aqui no meu cartão amarelo. Que isso? Pô, escreve aqui pra minha mulher aqui. E o Bandeirinha, não fala nada? Ah, o Bandeirinha também. Dá um autógrafo aqui na minha bandeirinha. Tá bom. Garim. Tá certo, Brumário. Um abraço, Brumário. Não, até mais. Valeu, até mais.